Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes. Muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Anos 60 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é sábado. Estamos a 30 de outubro de 2010. E eu, Carlos Bonaparte, com muito prazer cá estou mais uma vez para lhe trazer grandes sucessos desta fantástica década. E hoje vamos abrir com Painted Tainted Rose, música gravada em 1963 pelo grande nome da música, Al Martino. Logo depois vamos chegar com uma música intitulada Doce Amargura, gravada também no mesmo ano de 1963. Aliás, hoje vamos chegar muito por este ano. A música foi gravada em 1963 por Moacir Franco, vinda do Brasil, portanto. Vamos depois chegar com música vinda de Portugal, Sérgio Borges, vocalista do Grupo Académico João Paulo, ou do Conjunto Académico João Paulo. Ele vai-nos trazer o tema Milena. Já aqui passou, até mais de uma vez, não estou em erro, mas nunca é demais recordar. Aliás, é esse mesmo o nosso objetivo, recordar os grandes sucessos dos anos 60. Vamos à música, abrimos então com Al Martino e de 1963, Painted Tainted Rose. She was a wild and lovely rose. Oh, how I loved her, heaven knows. But though my heart was true, it would never do. Party life was what she chose. Last night I saw my lovely rose, all painted up in fancy clothes. Her eyes had lost the years have left their mark. She's just a painted, tainted rose. She was a wild and lovely rose. Oh, how I loved her. But though my heart was true, it would never do. Party life was what she chose. Last night I saw my loving rose, opening it up. She's just a painted, tainted rose. She's just a painted, tainted Vai a distância que nos separa. Por mais que sigas, há de nos ligar. Sei que em amores novos sentirás doce amargura de me relembrar. Tudo é maldade, o mundo é mal, e a saudade em teu desejo o meu nome chamará. Sós, quantas noites sem carinho, então nós, coração a coração, baixinho, ter que um dia revelar, sem ter medo e sem segredo, onde a loucura nos levou. Ela disse-me adeus, mas não, Milena, nunca te direi que são os seus lábios que eu procuro quando toco os teus. Mas perdoa, Milena, perdoa, Milena. Foi noutra praia, nenhum outro mar. escutar Sérgio Borges, uma melodia bastante agradável. Vamos agora ficar com mais três temas. É verdade. Ora, vamos ficar com Skeeter Davis, que nos traz uma música de 1967. E esta música, muito bonita por sinal, dá pelo nome de The End of the World. É uma música que fez muito sucesso na altura. Aliás, eu disse 1963. Já não sei se disse 63 ou 67, mas é de 1963. Dois anos depois, portanto em 1965, era a vez dos Heartbirds lançarem o tema For Your Love. E quatro anos depois, mesmo no finalzinho da década, em 1969, António Calvário lançava uma cassete que continha, entre outros temas, o tema Vagabundo. Pois é, então assim que damos seguimento à nossa emissão, o do ano 60, para esta chuvosa tarde de sábado, 30 de outubro de 2010. My heart go on beating. Why do these eyes of mine cry? Dream of me at night. Thank you. give the moon if it were mine to give. For your love, I'd give the stars and the sun for I live. For your love, to thrill you with delight, I'd give you diamonds bright. There'll be days that will excite, make you dream of me at night. For your love. Vagabundo que vai na rua é dele o sol e a lua. Cada criança que o vê passar corre pra ele e já tem amigo com quem brincar. O vagabundo não tem lar certo, ninguém o espera, mesmo assim vai chamando a vida, sempre o céu aberto, e é mais feliz que ninguém. O vagabundo, sem um lamento, não teme a chuva nem o vento, cantar o a sua canção, vai caminhando, fez o poeta seu coração. O vagabundo segue na vida, perdido em sonhos a sorrir. Vai, não tem mais nada do que uma estrada, e é mais feliz que ninguém. Cantarolando a sua canção, vai caminhando, fez um poeta seu coração. Vagabundo, segue na vida, perdido em sonhos a sorrir. Vai, não tem mais nada do que o pó da estrada, e é mais feliz que ninguém. Estamos a chegar ao final da primeira parte, mas antes de ir embora eu quero deixar-lhe mais três temas. Dois deles, instrumentais. E o terceiro, português. Vamos ficar com Henry Mancini, que nos traz a música Moon River, de 1973, ou gravada em 1973. Esta música, se não estou em erro, é de Danny Williams, que vamos ouvir mais à frente. Depois vamos ficar com Mr. Ackerbill, uma música também de 1963, que dá pelo nome de... que dá pelo nome de Stranger on Shore. É também uma gravação de 1963. Não sei exatamente o ano, mas sei que é dos anos 60. Nunca me esquecerei. Música do trio Odmira. E é então assim que chegamos ao final da primeira parte de mais um Anos 60. Já sabe que é sempre muito bom estar consigo, é sempre muito bom poder partilhar consigo estes grandes sucessos. E atenção, porque daqui a pouco, quando eu voltar para a segunda parte, vou-lhe trazer mais grandes músicas. Fique bem, eu volto depois de um pequeno bloco publicitário. Até já!

entre as 15 e as 17, no Canal 2 da Antena Web. Estimado ouvinte, muito bem-vindo à segunda parte do nosso Anos 60. Cá estou eu mais uma vez para vos trazer novamente grandes sucessos. Ora, grandes músicas dos anos 90, como por, dos anos 60, aliás. Como, por exemplo, Baby, I Love You, música de Aretha Franklin, de 1967. 3 anos antes, os Beach Boys lançavam I Get Around e faziam muito sucesso com este single. Mas não ficamos por aqui. Voltamos para Portugal para ouvir A Rua dos Meus Ciúmes, um original de Helena Tavares. Ora, esta música também fez muito sucesso na altura. E vamos, então, recordá-la. É de um estilo diferente, de facto, é de um género diferente, mas a música portuguesa era muito diferente da que se fazia lá fora. E, portanto, há inevitavelmente substanciais e significativas diferenças. Mas não vamos descurar-nos da nossa música por causa disso. Vamos, aliás, apreciá-la com as suas diferenças, precisamente. Ora, então, ficamos com Aretha Franklin, Beach Boys e Helena Tavares. If you want my loving, if you really do, don't be afraid, hey, baby, just ask me, you know I'm gonna give it to you. Oh, and I do declare, I do, I wanna see you with it, stretch out your arms, little boy, you're gonna get. Never been beat, and we've never missed yet with the get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around. A nossa emissão continua e agora apresento-lhe três grandes músicas. A primeira é de Danny Williams. Isto é correto. Estava aqui precisamente com Williams, mas não tenho a certeza. Danny Williams traz-nos o tema The Wonderful World of the Young. É uma música de 1962 e de 1962 é também a música que participou no Festival da Eurovisão pelo Luxemburgo de Rumeau. A música chama-se Caterina. É uma grande melodia para escutarmos também aqui na nossa emissão do Anos 60. E vamos depois acabar com uma música portuguesa. Sabe como é que se chama? Oh! Simplesmente assim. Oh! E é uma música... É assim, eu não vou dar a intuação que dá uma falta de Sofia, porque senão isto ficava um bocadinho estranho. Mas... Mas vou dar... Mas... Vou-vos deixar ouvir a música, é realmente espetacular. É uma relíquia da música portuguesa, Mafalda Sofia, que nos traz então este Oh, uma música dos anos 60 que fez muito sucesso na altura, foi muito engraçada. E então é assim que vamos dando seguimento ao nosso anos 60. Até já! Close your eyes, come with me, and we soon will be in the wonderful world of the young. Hearts remain 17, dreams are evergreen in the wonderful world of the young. Fools may deny it, wise men know the truth. They have discovered love is youth. Take this heart that I give, and we'll always live in the wonderful world, in the wonderful world, in the wonderful world of the young. Close your eyes, come with me, and we soon will be in the wonderful world of the young. Hearts remain 17, dreams are evergreen in the wonderful world of the young. Fools may deny it, wise men know the truth. They have discovered love is youth. Take this heart that I give, and we'll always live in the wonderful world, in the wonderful world, in the wonderful. Catherine, Catherine, nous avions 10 ans. Souvenez-vous, Catherine, au jardin d'enfants, je vous offrais mes tartines et mes chocolats. Avec mon cœur, Catherine, amoureux déjà. Et quand la nuit refermait le jardin, des pleurs. Où êtes-vous, et le prince charmant? L'avez-vous découvert enfin? Il y a toujours nos cœurs et nos prénoms gravés sur l'arbre du jardin. Catherine, Catherine, au jardin d'enfants. Catherine,